7h30, Livrona, só escuta. Ô, Lugar 7h30, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2. Foi travou, 9907, visual pro campo. Total 9907 tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus com 08 nós. Livre pouso nome 0, total 9907. Check acionamento na posição 4, Chané 6313. Ouvi minha posição, Chané 6313. Número 4. Ok, ciente, Chané 6313. Coordene com a equipe de solo que após a passagem à retaguarda do Boeing da Gol, tem livre acionar, chame táxi. Após a passagem da aeronave da Gol, já estou adiantando ela, vou coordenar, está livre, reporta o táxi. Chamo solo 121, decimal 9, boa noite. Tal 9907, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 08. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 08, na Chalé 6313, está pronto para o táxi, com o PEL 1037, alterna avião com 3 horas e 50. Chalé 6313, confirma os dados, é 37 Galeão aí? É 137-137, alterna Galeão com 3 horas e 50 de autonomia. Ok, ciente, copiado. 137-3 e 50. O Chalé 6313, Pátio Índia, no ponto espera chame a turno 1895, ajuste no 013. Pátio Índia, 108-95, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pronto, 6-1-3 está livre, a linha é decolar da pista no 0, vento 1, 2, 0 graus com 08 nós. Linha é decolar da pista no 0, 6-1-3. 6313, decolou 56, controle 119, decimal 35, tamo ao voo, boa noite. 935, obrigado, igualmente, boa noite. Solo azul 4298, posição 8, pushback, acionamento. Azul 4298, o portão 8, pushback, acionamento. Livre acionar, chama táxi, azul 4298. Autorizado, puxa, acionamento, chama táxi, azul 4298. taxi 1-4-2-4-2-9-8, 8-4 a bordo, 3-0-20, alterna, Salvador. Gente, azul 4298, táxi via pátio Índia, ponto espera chame em torno 1895, ajuste 10 no 3. Realizado táxi via pátio Índia, ponto espera 295, 90 no 3, ligado. Salvador, uma boa noite, o Sané 6224, está dentro da TV. Sané 6224, o centímetro no 0 no 3, reporte vai ser aprovado. No 0 no 3. 3305, uniforme, operação recife. Confirme? Sané 3305, informação uniforme para autorização recife. Silêncio 3305, aguarde cópia. No hotel aguarde. Passarendo 2224 para pushback acionamento. Som 02 do passe 3. Autorizado, chame pronto para o táxi. Afirmativo, está livre push acionamento, chamaremos para o táxi 2223, 2224. São 3305, autorizado Recife, nível 330, Aperuísque 58. Saída PUCA, transição Caju, controle 1120, corrige 119.35, torre 18.95, transponda 5062. Autorizado 330 para Recife, depois 58, saída PUCA, Caju, 935 controle, 295 a torre, transponda 5062, 3305 no 06. Correto, chame pronto para acionar. Chama ligado para acionamento 3305. 298, mantém ponto esperando no zero. Manterá ponto esperando no zero, tá visual pro próximo na contação. Funcionário 6224, está autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 099, apenas confirmando baixada travada. Afirma, baixou, travou, autorizado pouso 6224. Azul 4298, após o pouso do Fokker 100 da Bianca, está autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Pouso Fokker, Lima, veio no zero, azul 4298. Salvador, boa noite, então 5393, autorizado para João Pessoa, nível 190, via Golf 677. Decolar da pistão a zero, curva esquerda, saída pouca transição Caju. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5054. Informação Atiza e Vigoia, Alfa, TRIP 5393. Informação 5, autorizado. Professor 190, decolo da 190, esquerda, correto, chame pronto para acionar. Sené 6224, sol é 07, livre direito, chama sol em 1, 2, 1, 2, 9. 21 961 6224. Salvador, boa noite, gol 1074, com informação alfa, autorização para Guarulhos, 400. Ciente, está inicialmente autorizado 360, conforme a autorização automática. Para Guarulhos, UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Drive. Decolou da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5061. Adoro passarendo 2224 para o táxi, 50 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista 10, via pátio 3, Índia Alfa, ponto de espera da 10, passarendo 2224. 2224, pátio 3, Índia e Alfa. Solo Salvador, Chané 6224, Litorana Eta, ingressando na Alfa. Autorizado o táxi até antes da Juliette. Dê passagem ao Alfa Tango 72 da passaria da sua esquerda, que está no pátio 3. E após prossiga até a posição 01 do pátio 1. No Chané 6224. Via Alfa, antes da Juliette, até passagem ao ATR da passaria do Chané 6224 para 01. Correto. 10074, pode cotejar? Adiante. 360, Guarulhos, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Belo Horizonte, DCT Trive, decola 10, direita da El. Leda Bridge, 1935, controle 1895, a torre 5061 no transporte. Correto, chame pronto para acionar. Tá. Passaredo, bom voo aí. Um abraço, bom voo, vamos com Deus aí. Vem também. Ui. Próximo ponto de espera ao 2224. Passarelo 2224, transferência para a torre. Torre Salvador, passarelo 2224. Passarelo 2224, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém, 2224. D2224, autorizado decolagem da pista 10, vento 10 graus, 08 nós. Está livre decolagem para o 2224 da passarela. Confirme. Delta 3305, pushback no 612. 3305. Aguarde para o push. Aguarde. 1935. Controle agora, 1935. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Passaredo 5393, posição 01 do PAT 3. Autorizado, acionamento, pushback, chame pronto pro táxi. 393, dará para o táxi. É o trip 5393. Torre Salvador, 3398, trem de pouso baixado é travado. São 3398, muito boa noite, o ajuste no 03, reporte baixado travado. Trem de pouso baixado é travado. Sim, que tem livre pouso na pista 10, o vento 1900 graus, 099, são 3398. Livre pouso, pista 10, são 3398. Taxa 3305, Moderna Natal, 310 autonomia, 1944 abaixo. Usado táxi, ponto de espera no 0 via Indy Alpha, TAN 3305. Ponto de espera no 0 via Indy Alpha, TAN 3305. Vamos, voo no 074, portão 2, curte acionamento. Aguarde autorização. Previsão de 4 minutos, voo no 074. 4 minutos, é, qual seria a razão? Tem dois tráfegos para passar a cauda. Tem. Novo trip 5393, solicito para o táxi, campo 4 do bordo, 4h40, alterna Natal. Autorizado táxi, frente, segunda direita, Índia, ponto de espera da 10 transferência, trip 5393, número 2 para decolar. Prossegue em frente, na segunda direita, fundo lá, confere 118,95. Para decolagem, trip 5393. 1219. Livre à direita, 1219, 398. 9829, Guarulhos 400, quente. Confirme a rota apresentada no plano de voo, senhor. Eu recebi a autorização do seu plano, mas eu não, somente não tenho sua rota. Está pensando 10, Esmap, direto ao Way, Maricá, Apesuru 44, Nilsa. Obrigado, 9829, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo. Cargo 9829, autorizado para Guarulhos, via Apesuru 0, Esmap, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 400. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 119, decimal 35. Aciona 5075, ABSA 9829. Tracado 9829, apresentado 40 Guarulhos, apresentou 10 SMAP, rota plano de voo. Saída da El, Leda, Bridge, com curva à direita, 1935, 5075, tracado 9829. Correto, 9829, no patch 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. Camarada, 9829. Solo Salvador, é o 3398. 3398, táxi aprovado via Alfa e Kilo. Até o patch 3, atento ao sinalizador no referido patch, 3398. Alfa Kilo, atento ao sinalizador no patch 3, 3398. Polo 074, é o solo. Confirme, senhor, já copiou a autorização? Firmo. Gente, chame, tá, chame pronto para o push, portão 2, senhor. Estamos prontos. Tem na cabeceira 1-0. Ali mantém. 0-0-5-3-9-3. 393, informo que o tráfego que iniciou a rolagem da TAM tem, possui a mesma saída que o senhor, irá aguardar alinhado em torno de 2 a 3 minutos. O 3305 decolou os 21, nós temos controle em 119.35. 1935, boa noite. Está autorizada a decolagem, fechando 0, vento 1, 0 graus, 1 0 noite. Já decolado, 393. 0074 para o táxi, POB 95, autonomia 3 horas e 50 minutos, Alterna Galeão. Autorizado táxi, primeira direita, Índia Alfa, ponto de espera 10, transferência, Gol 1074. Direita Índia Alfa, ponto espera 10, lá 1895, boa. Decolado 2-4, chama controle 119-35. 119-35, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, PB5, 393. Salvador, boa noite, Gol 1074, no ponto espera, 1-0, está visual contrato lá. Ciente, o Gol 1074, mantém o ponto de espera, 1-0. Mantém. Salvador, boa noite, 3178, Latam. Então, 3178, ajuste 1-0-3, reporto baixado, travado. 23, tá baixado, checado, 3178. Ciente, então, 3178, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-0, tá 3178. Já teria o plano do 5972? 5972, autorizado Galeão, nível 400, via Peruísque 50, saída da EL. Leda Eudes, controle 19.35, torre 18.95, transponda 5071. Galeão nível 400, vai pela Dael Leda Eudes, da Peruísque 50, controle de saída 11935, transponder 5071 no Rio 5972. Copiou o Rio 5972? Correto, chame pronto para o acionamento. Tá pronto pro acionamento Rio 5972, pátio 3. Repita, por favor. Tá pronto para o pushback na posição 9 do pátio 3, o Rio 5972. Rio 2, aguarde autorização, Rio 5972. Aguardando autorização para pushback. O Anderson já tá pronto? Solo 27, vai livrar direito, chama Solo em 121-9. 21-9, 21-9. Boa noite, airport Sol 09, established by less X-Ray, QNH 10. Portugal 09, QNH 10-13, Gol 1074, autorizada a decolagem da pista 10, vento 1-0-0 graus, 09 nós. Decolagem pista 10, Gol 1074. Ingresso 06, 3178. Meia alfa, ingresso 06, 3178, uma boa noite. Portugal 019, clear to land the runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Could you confirm landing gear down locked? Gear down and locked, and clear for clear to land runway 10, Portugal 019. O Gol no 074, decolar 229, vai chamar controle em 119-35. 119-35, Gol no 074, uma boa. Boa noite, bom voo, Gol. Bom trabalho. Muito boa noite, triple 5515, interceptando o localizador, transfere. 5515, muito boa noite, o ajuste no 093, a porta baixada, travado, aguardando pista livre. 5515. Salvador, boa noite, Xenia 6224, informação alfa, autorização na TV. Boa noite, Alfa Correta, Aracaju. Eu tenho nível de voo 190 aprovado, provável Puca Jamo pós-direto Aracaju, aguarde 46224, confirma o portão. Tá no 01, 190 Puca Jamo Aracaju, aguardando a autorização da 224. Baixou e travou, trip 5515. Portugal 019, underground at 32, turn right and contact ground 121, this 19. Ground 219, Portugal 019. 5515, continua a aproximação, aguardando pista livre. 5515. Até a posição Jamo, após direto Aracaju, controle 119.35, aciona 5072, Oceania 6224. Autorizado Aracaju 190, decola da 10 para a esquerda, via rota, Aracaju, Maracaju, 19.5, controle 5422, o transponder, Oceania 6224. Correto, Oceania 6224, portão 01, no chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará, 6224, grato. Ground, boa noite, Portugal 019, taxiway, Golf. Boa noite, Portugal 09, clear taxi via Alpha, hold show at taxi Juliet, sir. Alpha, hold show Juliet, Portugal 09. 5972, está com 3 a bordo, 3 e 11 de autonomia, alterando Guarulhos, pronto táxi. Operador Rio 5972, táxi aprovado via parte 3, parte principal e Índia até o ponto de espera do piscando 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 198.95, Rio 5972, tem um bom voo. Aprovado táxi via pátio, pátio principal, até a Índia, até o ponto de espera, pista 10 lá, torre 1895, Rio 5975, grato. Corrigindo 5972. Adiós, senhor grato. Trip 5515, solo 35, livra direita e chama a Solin 121, decimal 9. Direita, chamo 219, obrigado, boa noite, bom trabalho a todos. Bom descanso, Trip. 515, livra na sua escuta. Trip 5515, táxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 5515. Alfa Kilo, pátio 3, 5515, obrigado. Bravo, Portugal 09, clear to enter. Portugal 09, clear to enter Juliet to gate 11, sir, gate 11. Gate 11 to via Juliet, Portugal 019. Ganhar e decolar pista 10, Rio 5972, graças, boa noite. Vai iniciar o Rio 5972, pistão do zero. Gente, Rio. Boa noite, eu sou a cargo 929, para puxa para estacionamento. Pátio 300, autorizado para estacionamento, abre a cargo 9829. Chame quando pronto para o táxi, senhor. Autorizado, chama a táxi. A cargo 9829. Palavras 37, chama controle 119, decimal 35. 1935, 5972, grato. Salvador, Chanel 6224, posicionamento no 01. 6224, confirme. Afirmo, 01, posicionamento. Aguarde, aguarde o momento. É um tráfego a calma. Aguarde, 01, 6224. Táxi a cargo 9829, com 2 a bordo, 4 horas de autonomia, depois de 3 horas e 30, alterna a captura. Autorizado táxi, ponto de espera no 0, ápice 9289. Táxi no 0, 9829. Salvador, boa noite, eu sou a cargo 9829, ponto de espera 10, pronto. A cargo 9829, sou autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, o vento 090 graus, 092. Decolar pista no 0.